0 para o localizador. Estabilizado. 080 para o lock, informarei estabilizado. 06258, localizador ILS autorizado. Gente, 0258, autorizado ILS. 001, decolar 242, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. O 001 é o controle, contato radar, após 2000, girar à direita e voar direto a Lefa. Direita, confirma a posição. É Lefa. É Lefa, sim, 01. O 643, vetoração para sequenciamento, direita, proa 230, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Direita 230, descendo para 2000, limitado. O senhor 6258, 4 milhas para o externo em aproximação, cheque o trem em redução, agradeço a colaboração, torre 1-1895. 2295, já para onde, para o trabalho. Boa. Gente, tem informação aqui, Bravo? Tem já o plano do seu que o senhor copia? Prefere copiar ou só a saída mesmo? Tá, então pronto pra cliente da Bravo, tá 3-1-5-3. Centralizado Salvador, Maceió, Upper Whisky 5-8, nível de voo 330, saída é Pouca, transição Caju, decola pista 1-0, primeira curva esquerda, transponde 5-1-2-5 e o controle Salvador 1-2-0-8. Autorizado Maceió 330, Peru 58, saída Pouca com transição Caju, decolada 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5-1-2-5, controle 1-2-0, decimal 8, tá 3-1-5-2. Correto, pronto, tá 3-1-5-2. Tomada pronto, 3-1-5-2. Colono 794, controle, boa noite, autorizado a chegar a Mari, desça para 2000, ajuste no 0 no meio. Voltou 3152. Confirme. Voltou 3152, confirme por favor, saída Pouca, transição Caju, Pouca, Papa Uniforme Charlie Alpha. Estimativo, Papa Uniforme Charlie Alpha, transição Caju, Alpha Romeo Uniforme. O gol, Golomei 43, esquerda 180, próximo vetor será para interceptar. Esquerda 180, aguardando o próximo vetor, o gol vem a caça 3. O 610 está 5 milhas e meia para o externo em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95. 643, reduza para aproximação, efetue cheque para pouso. Vai reduzir, vai estar aguardando o último vetor para interceptar, o voo 643. O 643, esquerda 120 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Esquerda 120, vai aguardar transferência, livre LS, voo 643. 6, vento 1, 20 graus com 8 nós, altímetro 1, 0 no 6, aguarde pista livre. Tem, chegou 1606, passando de céu, passa a tela. Número 43, está agora 6 milhas para o externo em aproximação, cheque o trem, torre 1895. Vai chamar a torre 1895, irmão. Nossa, bom mesmo aqui. Assim. 258, solo 48, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 29, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, eu vou 1643. Estabilizado no DMS da 10. Boa noite, 1643, repartiu externo. Vai reportar o externo, 643. 01, chame Recife 1288. Recife 1288, consegue 01. Xanai 6258, segura na sua escuta. Xanai 6258, Zé Tóxi, Via Alfa, chama a gente da Juliette. Via Alfa, Fortaleza, Juliette, 58. Passou externo com trem checado, voo 643. Gente no 643, vento 1, 20 graus com 7 nós, altímetro 1, 0 no 6, aguarde pista livre. Vai aguardar pista livre, resultado 1016, voo 1643. Solo 50, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, boa noite, 5899 da UED, informação, bravo. UEB 5899, número 3 para pouso, velocidade reduzir agora, 250 nós, ajuste no 0 no meio, descer para 2000. 2000. Redução 250-09, F-59. Via Alfa, chama a gente da Juliette. Comunicação Juliette, Via Alfa, 1906. 7 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso, acertado no 0 no 6, gol 643. Aproximado da Juliette, 6258. Pois é, Juliette, portão 11-6258. Seguindo para 1158. 243, solo 52, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Alfa, chamante da Juliette. Alfa, Rita, Sérgio, na marca. Juliette, eu vou no 606. Pois é, Juliette, portão 05, vou no 606. Juliette, 05, vou no 606. Juliette, gol 643. 3 da Juliette, portão número 3, gol no 643. Juliette para o 06, 643. De 12 horas, 8 milhas, passando 5.800 descendo. Sete, esquerda, 045, alimentado pelo lote, descendo 2.000 no 0 no meio do acronômetro, continuando na live. Aproxima-se de TAP, está autorizada a aproximação em ILS. Autorizado em ILS, vou lá, quer que eu não mando. RB 5899, velocidade 210. 210, 5899, RB 10. Rodão 805, boa noite. Boa noite 05, informação Bravo, ajuste 10, Unomia, guarde um minutinho pra cópia. Paciente da Bravo, posição 4, guardando no 805. Web 5899, direita 070 para o localizador, chama estabilizado. Direita 070 para o local 5899. 05, pronto para cópia? Proceda. Autorizado Salvador Natal, aerovia Epsilon 10, nível de voo aprovado 370. Saída Puca, Jamo, após Jamo, Zipar. Recorda a pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5121 e o controle de Salvador 120 decimal 8, o voo no 805. Voo no 805 autorizado, nível 370, Natal, Brasil 10, Bucajão e Pá. Rodando 0 com 25, 5121, transponder 208 e o controle do 805. Correto, já pronto, voo no 805. Vai, portar muito obrigado. Aproximação, reduz a checa trem, torre 1895. 1895, gol no 794, uma boa noite. Web 5899 está agora a 7 milhas para o externo, a aeronave da Gol 5 milhas e meia à frente, reduza para a aproximação, cheque para pouso e chame a torre, 1895. Reduzindo de 895, 5899. Salvador, boa noite, é o 5899 da web, sinal ILS, baixado e travado, visual canal na frente. 5899, reporte externo. Boa noite, torre, 1794, final, baixa travada. 1714, livre pouso na 10, vento 120 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 6. Livre pouso, vento 10, 10 no 6, agora 1714. 42 no gate 6 para puxa, acionamento. Autorização 3152, chama para o táxi. Chama lá para o táxi, 3152. 120 graus com 99, altímetro no 0 no meio, aguarde pista livre. 0 no meio, aguardando 5899 agora. O 1896 para aceitar, pista autorizada, aproximação ILS. Solo 04, livre direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, uma boa noite, igual no 714. Boa noite, Gona 7 no 4, direcional Alfa. Gona 7 no 4, prossegue táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Autorizado Alfa, chame antes da Juliette, no 7 no 4. Salvador 1805, portão 4, pronto para o puxa funcionamento. Alave. 2159. No 612 vai dar início ao táxi. Ativo, guardando. Salve, Salvador, boa noite, 5899. E o nosso escuta. 5899, prossegue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 5899. Salvador, boa noite, 1896. Boa noite, 1896, reporte externo. Reporte externo. 52, comprou o B de 118. Autonomia 2 horas e 14, alternando Natal para o táxi. Mas é o táxi via Pátio Índia, até o ponto de chegada pista no 0, quando lá chame a torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meta 3152. Autorizado táxi via Pátio Índia, ponto 0 no 0, torre 118 decimal 95, ou tá 3152, bora. Alfa, essa é Juliette, vou no 7 no 4. O gol no 7 no 4, após a passagem do Airbus da TAM, à sua esquerda, prossegue Juliette, portão 01. Estimativo, após a passagem do Airbus da TAM, prossegue 01 via Juliette, chegou no 7 no 4. Gol no 05, salva. Prossiga. Em Comandante, após a passagem do tráfego da companhia, sua cauda vai prosseguir para o portão 01, tem livre acionamento para o Chibé Coordenação Quibrissol, chama para o táxi, com 805. Afirmativo, após a passagem da companhia, está livre, chama para o táxi, 805. Antes da Juliette, 5899. Juliette 5899, autorizado Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, 5899. 1896, cheque o trem, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 89, altímetro no 0 no meio. Está baixado e checando, livre pouso na 10, 10 no meio, gol 1896. Tá 3152, após o pai da Gol na curva final, ali mantém no 0. Gente, após o passagem do Gol, ali mantém 1 no 0, tá 3152.